Está autorizado, via Índia Alfa, ponto de espera, reporte pronto, objeto 6749. Índia Alfa, ponto de espera, reporte pronto, objeto 6749. O Alfa Yankee Delta autorizado, prosseguir no reboque, a retaguarda do Web através do 4, reporte ao término. Muito obrigado. Aguardar a chamada mais 2 minutos, ok? Ponto de espera para o objeto 6749. É 749 autorizado, já em decolar, pistão no zero, vento de 120 graus com 7 nós. Ali decola 76749. Agora o táxi 898 com 103 Galeão. 75 Galeão, confirme a autonomia? Sim. Sim, a bordo. Alvo foi a autonomia. Fez ataque via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1017, web 5898. Fez a Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera 0, vai chamar por 1017, web. Objeto 6749, decolar 207, controle agora 120 decimal 8, bom voo. 208, objeto 6749, boa. Objeto 5717, após a passagem do tráfego da companhia sua cauda, está autorizado o acionamento. Pushback em coordenação, equipe de solução para o táxi. Bem, atualizado, patrocinador 7. Leda, após Leda, bridge, objeto 6749, obrigado. Yankee Alpha, Yankee Delta. Gente, Alpha, Yankee Delta, bom dia. Zero, 5898, a linha decola, pistão 1-0, vento 1-0 graus com meia dúzia de nós. Linha decola 1-0, 5898, boa. Webjet 5898, decolado Zuno 1, controle agora 120 decimal 8, bom voo. 08, bom trabalho aí. Controle Salvador, bom dia, Web 5898. Web 5898, bom dia, contato radar. Sobe, mantém o nível 340 da presente Leda, após Leda Brito. Ok, ativa a sessão 340 na Pura de Leda, Web 5898. WebJet 6749 para possibilidade nível final 360 e vá da presente bridge. Aguarde, 6749. Guardando. Objeto 5717, autorizado, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-20 graus com 7 nós. Alinhar e decola 1-0 com 7 nós. É 749, Centro Recife, no 251, no 3325. 251-3325, Centro Recife, 767, passada. Webjet 5717, decolado 15, controle agora 120.8, boa viagem, bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, Web 6717, por você escuta. Web 5717, contato radar, sabe, mantém o nível 340, se apresente, voe Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge, Web 5717. Oito, Centro Recife, no 251, no 3325. Sérgio, obrigado, bom trabalho. Realmente. Bom dia, CN identificação, autorizada chegada bom. Décimo tem 4 mil pés, o ajuste no 07. Web 5797, Centro Recife 9251, no 3325. 251-3325, F5717. Boa. Então, 3597, bom dia, SN identificação, autorizado chegada bom, cidade se mantém o nível 050, o ajuste no 017. morning, this is CO 5973, crossing 200, Julie 150. We have Julian information. Rio 5973, Scott Island, clear my arrival. Sentiment time flight level 050, altimeter 1017, reduced to speed to 50 knots. Oh, we start to resume. Reduced to speed to 50 knots, clear to 070. 5973, clear until flight level 050. We are clear to 50. 050. 995, após pelo 10, mantém 2.000 pés. O ajuste no 017, reporta estabilizado em LS que se rida pista no 0. Na 3597, desce, mantém 4.000 pés. O ajuste no 017. 4.000 no 017, desce na 3597. Noite 04, bom dia, sendo identificação, autorizada a chegada a bom, se desce, mantém o nível 050, o ajuste no 017. Então, 3597, confirma indicada. Cada. 597 da TAM, tem condições de manter a velocidade até pelo para sequenciamento? Condições de manter 250 nós até pelo? Ativo.